Beats pra mim são comida na geladeira, pra sustentar minha filha, fome da África inteira. Eu vim tirar os fãs da dieta, chega de cesta básica e de levadas esqueléticas. Pra tu que só come gelatina, cheia de anilina, shake da Nutrilatina, tomate cru é proteína. Haja vaselina quando senta na latrina. Meu som bate no estômago, acalma o seu ronco. Pode causar enjoo em quem consome o flow miojo. Nada de 3 minutos e pronto. Rimas fast food, não me faça pegar nojo. Aqui o papo é refeição completa. Entrada, prato principal, sobremesa e um café. Carne vermelha, uma taça de vinho tinto, 10% pro garçom, rosas pra minha mulher. Mas vale um arroz e feijão bem feito, que é a tentativa desses buchas de fazer algo perfeito. Eu corrodo todo o seu esôfago e faço a concorrência cagar bola de fogo. Beats pra mim são comida na geladeira, pra sustentar minha filha, fome da África inteira. Eu vim tirar os fãs da dieta, chega de cesta básica e de levadas esqueléticas. Pra tu que só come gelatina, cheia de anilina, shake da Nutrilatina, tomate cru é proteína. Haja vaselina quando senta na latrina. Já basta minha carcaça. E eu prefiro a rima frenética envolvida no meio da massa que não tem estética e vagabundo não se disfarça. Meu rap é um panetone e o deles é uma alfapassa. Meu rap ele é pesado, é natural, é pegajoso. Se cair na tua cabeça até pode ser perigoso. Casca grossa vem do alto, mata a fome, ainda é doce. É quase igual uma jaque, te digo bem que me trouxe. Se eu pego o microfone, adversário até tem medo. Meu verso é o puro mel, o deles é salgado e azedo. Entendo o nosso enredo, te convido a degustar um bom rap e apreciado. Porque tem bom paladar, tem todos os nutrientes, tem todas as vitaminas. Tem cálcio, carboidrato, tem ferro, tem melanina. Tem fósforo, potássio, zinco, sódio, proteína. Tem maconha, tem cachaça, de um bolso vai a mina. Eu tô em todas as esquinas igual hot dogs. Quanto mais podrão, melhor, bro, meu estômago é cyborg. 3.4, eu corro o campo todo igual Sidoff. Enquanto os belas tão botando para fora os bofs. Bangu do Gomes a Felipe Bronze. Se é do bom, eu sinto o aroma de longe. Fome de 11, Galactus do bonde. Brownie do Didi Jong após o hit do bonde. Beats pra mim são comida na geladeira, pra sustentar minha filha, fome da África inteira. Eu vim tirar os fãs da dieta, chega de cesta básica e de levadas esqueléticas. Pra tu que só come gelatina, cheia de anilina, shake da Nutrilatina, tomate cru é proteína. Haja vaselina quando senta na latrina.